Leituras Vadias, uma emissão da Livraria Bar Gato Vadio. Sein Instrument ist die Berimbau. As leituras felinas destinam-se a dar soltura à nossa urgência de continuar a caçar no terreno das ideias, das palavras e dos sons. proposta é simples. Grava um ficheiro áudio ou vídeo lendo um excerto de um livro onde tenha sido à caça recentemente. Envie-o para o meu saco de gatos vadios@gmail.com. Lê primeiro o título da obra, o autor e a editora. Depois lê a parte escolhida. Tenta não exceder os 2 minutos. Vamos organizar uma compilação das contribuições recebidas e divulgamo-la via newsletter e no nosso site. A Insurreição que Vem, do Comitê Invisível, editado pelas Edições Antipáticas. Excerto com o título Mais Simples, Mais Divertido, Mais Móvel, Mais Seguro. Que não nos falem mais da cidade e do campo, e menos ainda da sua antiga oposição. O que se estende à nossa volta não se parece, nem de perto nem de longe, com nada disso. É uma única mancha urbana, sem forma e sem ordem. Uma zona desolada, indefinida e ilimitada. Um contínuo mundial de hipercentros museificados e de parques naturais. De grandes conjuntos e de imensas explorações agrícolas. De zonas industriais e de loteamentos. De casas de turismo rural e bares da moda. É a metrópole. É certo que houve a cidade da antiguidade e a cidade medieval ou a cidade moderna. Mas não há a cidade metropolitana. A metrópole exige a síntese de todo o território. Tudo aí coabita, não tanto geograficamente, como pelo entrosar das suas redes. É justamente porque ela acaba de desaparecer que a cidade é agora fetichizada como história. As fábricas de Lille tornam-se salas de espetáculos. O centro betonado de Havre é património da Unesco. Em Pequim, os Hutongs, que rodeiam a cidade proibida, são destruídos e reconstroem-se uns falsos, um pouco mais longe, para o usufruto dos curiosos. Em Troyes, são coladas fachadas de tabique sobre os prédios em cimento, uma arte de pastiche que faz lembrar as lojas de estilo vitoriano na Disneyland de Paris. Os centros históricos, durante muito tempo focos de sedição, encontram sabiamente o seu lugar no organigrama da metrópole. São entregues ao turismo e ao consumo ostentatório. São os oásis do deslumbramento mercantil, mantidos pelo seu aspecto de feira e pela estética, mas também pela força. A pieguice asfixiante dos mercados de Natal paga-se com cada vez mais seguranças privados e mais patrulhas de polícia municipais. O controlo integra-se perfeitamente na paisagem da mercadoria, mostrando, a quem queira ver, a sua face autoritária. A época é de cruzamento. Cruzamento de musiquinhas, de bastões telescópicos e de algodão doce. Quanta vigilância policial pressupõe o encantamento. Diz que solidão é essa que te põe a falar sozinho. Diz-me que conversa estás a ter contigo. Desprezo é esse, não olhas para quem quer. Pão dos Deuses, por Terence McKenna. A supressão do natural fascínio humano em relação aos estados alterados de consciência e à atual situação de perigo por que passa toda a vida na Terra estão íntima e casualmente conectadas. Quando suprimimos o acesso ao êxtase xamânico, represamos as águas refrescantes de emoção que flui de um relacionamento profundamente ligado, quase simbiótico, com a Terra. Em consequência disso, se desenvolvem e se mantêm os estilos sociais mal adaptados que encorajam a superpopulação, o mau uso dos recursos e a intoxicação ambiental. Nenhuma cultura na Terra é tão profundamente narcotizada em termos de se acostumar às consequências do comportamento mal adaptado, quanto o Ocidente industrializado. Buscamos uma atitude tranquila numa atmosfera surreal de crise cada vez maior e contradições irreconciliáveis. A nossa cultura, auto-intoxicada pelos subprodutos venenosos da tecnologia e pela ideologia egocêntrica, é a infeliz herdeira da atitude dominadora que diz que a alteração da consciência através do uso de plantas ou substâncias é errada, onanística e perversamente antissocial. Irei argumentar que a supressão da gnose xamânica com sua confiança e insistência na dissolução estática do ego roubou-nos o significado da vida e tomou-nos inimigos do planeta, de nós mesmos e de nossos netos. Estamos a matar o planeta para manter intactas as suposições equivocadas do estilo cultural dominador do ego. É tempo de mudança. Thank you. Agora que matam agora de cirurgia. É que vai. Agora ou seja, 11 mais 11 dá. É a consulta para preencher o papel. Dá e a outra é para preencher o outro papel. Está à espera de tirar o sinal da cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha que a bicicleta está para a frente, não tem espaço. Foi o que eu devia ter feito logo, mas foi lá. Caramba, daqui a 11 meses vou tirar, hein? Daqui a 11 meses? Era a consulta de anestesia. Não, esta era só para... Era para vir, era para... Agora que agora é que vai. vaza, beija na cuidado, cuidado, cuidado, olha que a bicicleta anda para a frente, não tem espaço. Foi o carro de 25 logo, mas foi lá. Sangue nas veias, se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Terras vermelhas, sangue nas veias, se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Alienígenas neste mundo, alienas, hienas e mundo. Envenena suprema teu sumo, socorre, escorre algemas. Corre, implore dilema. Que dema, teme, treme, sem trema. Que dema, teme, treme, sem trema. Que dema, teme, treme, sem trema. Terras vermelhas, sangue nas veias. Se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Terras vermelhas, sangue nas veias. Se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Se vinga, mata, queima. Conclusão meteórica, sabemos onde estamos e optamos pela retórica. Linhas históricas, sublinha mais pura, falcatrua. O universo conspira, submerso nas cria. O inverso recria o que eu já sabia, assim mesmo ele atua. O ser humano evolui de forma independente do processo racional, desejo natural. Como qualquer ser, bactéria, percevejo, até mesmo no plano espiritual. Sua prepotência fala mais alto, sua vaidade tomada de assalto. Atiça a ignorância que pulveriza como tal. La quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Thank you. en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.